Boa noite, livre. Alinhar e decolapso no 021, 80 graus, 039. Tá, decola, reador. Saxia via parte 1, Índia, quando tiver a chama torre 1 noite, 295, altímetro 1097, bom voo. Oceana 62. Meia 251, decolado 37, chama controle 119, decimal 3, correção 120, decimal 8, bom voo. 7208, 6251, obrigado, Magno. Controle Salvador, Oceané 6251, Magno. Oceané 6251, no contato radar na decolagem, sua via saída da EL para o nível 360. Presente, está autorizado direto líder. Pode manter o perfil da saída do 6251? Perfil da saída da hoje, né? 6251. Vai manter o perfil, 6251, obrigado. Alô, Salvador, muito bom dia. Sim. Então, só foi um teste de áudio. Tem 5/5, bom dia. Latam 3171 está pronto, uma espera da 1-0. Latam 3171, bom dia, livre, alinhar e decolar, no 0, vento 180 graus, 032. E alinhar e decolar, Latam 3171. Central 9970, está autorizado o procedimento ILS X-ray pista 1-0, reporte estabilizado. Autorizado, X-ray 1-0, reporte estabilizado, 9970. Ela é 6251. Prazer, 6251. Está presente, vai na proa de Ognazi. Direto Ognazi, obrigado, 6251. Zona 71 no decolador 42, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle sábado, bom dia, tá 3171, 1507. Ah, 3171, no contato, radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 320. 3171, via da EL 320, pode voar direto Leda. Autorizado direto Leda, 3171. Direto Leda, 3171. Pessoal, eu fiz autorização de remoto do pátio 3 para o pátio principal, de número 5. Autorizado até a entrada do pátio 3, remoto com a voz. Tá, no quê? Localizador zona 0, mais 9, 0. Federal 9970, complete a final e chame torre 11895. 2950. Salvador, muito bom dia, será mais uma 970 ILS da 190, estabilizado, ainda sofrendo. 09970, check trem livre pouso 10 vento 180 graus 039. Autorizado pouso na 10, agora sim, trem baixo, sabe pra baixo. Gente. Salvo Salvador, é o Avianca, autorizado metano. Prossiga. Autoriza o autorizado metano a deixar o parque principal até o 5.5. Acima, autorizado, reporta finalizando o reboque. Entendi. Na 6251. Prossiga, na 6251. Passa o nível 180, chame o centro em sítio na frequência 1251, alterna 13395. 251, alterna 13395. Boa, na 6251. K9970, solo 47, libre direito, chama solo, foi só mantenha a minha escuta. Taxi é via Alfa Kilo, parte 3, 3 Romeu, posição. Libra direita, Alfa Kilo, parte 3, 3 Romeu, posição. Avianca, Oscar, November Tango, comunicando o término de reboque. Sim, eu acho que o November Tango, bom dia. Muito bom dia, graças. Tan 3171, passa nível 170, chame centro Recife, 1251, a perna 13395. 2775, contato radar, 62 milhas sudoeste de Salvador. Está autorizado da presente direto Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 7. Direto Duna, 2 mil pés, 2775, obrigado. 2775, confirme se tem condições de manter a presente velocidade ou incrementá-la até próximo Duna. É o número 1 na aproximação. Escolhe 240. 240, informe se necessário redução. Tá bom, então, E o 5973 aciona identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, ajuste 1017. Negativo, mantém o perfil da chegada Rio 5973. Nossa, você escutou o controle? E o 5973 está presente, está autorizado por de Duna, desça para 2.000 pés, ajuste 1.017. Duna, 2.000 pés, 1.017, 5973. O 2775 está autorizado o procedimento ILS-780, reporte estabilizado. Afirmativo, estaremos estabilizado, azul 2775. Polo 961, autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eolia Zerume, após Zerume conforme a ordem. Transponder 5567, controle 120, decimal 8. Globo Avião, 360, a rota com a plan, decola da 1-0 com curva pela direita na saída da Eolia Zerume, aciona 5567, controle 1208. 961 no protegimento correto, reporta pronto para o que estiver em funcionamento no 09. 6225, vou na Flor de Alagoinhas 43 para a chegada Ponce. Quando no IES descida, desça via para 4 mil pés, ajuste 107, ação de identificação. 4.107, identificou, a gente pode virar pelo, já presente? Já ativo o pelo, Xané 6225, está autorizado para onde Ponce. Xanéa 225, quando no ideal desça para 4 mil pés? Sempre no ideal vai descer para 4 mil pés, Xanéa 225, mais 3 mil. Azul 275, final de 9 milhas, estabilizado. 2775, complete a final de Xanéa Torre 1895. 2795, obrigado, bom dia. Rio 5973, está autorizado o procedimento ILS X8 Tomo 0, reporte estabilizado. Gente, reportaram estabilizado, Rio 5973. No 2775, cheque trem livre pouso no 0, vento variável em 2,9. Livre pouso, pista no 0,617, o azul. Com 260. Usa para 2309-5973. Vem para 2509-5973. 2309. Eu mando 230. 2775, solo ao zona 1, livre à direita, QV Alfa, Kilo Pat 3, quando lá tem seus sinalizadores. 219, Alfa, Kilo Pat 3, ou vai na sua, copia. Confirma a alternativa e autonomia, é 127, com 3 horas e 50, alternando caminho. 2 horas e 50, Campinas, taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamar a torre em 1 no 8, decimal 95, altímetro 1097, bom voo. 097, parte 1 no Índia, ponto de espera 10395, ou 190. E o 5973, complete a final e chame torre 1895. 1895, 5973. 1961, bom dia, mantém a posse fora. Torre boa, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, cheque trem livre pouso na 0, vento calmo. Gente, Rio 5973. Livre pouso, 5973. Romeo na linha mantendo zero. Sim, mantendo zero. TC973, Paulo 19, livra à direita, taxi via Alfa Kilo Pad 3, quando lá tem os sinalizadores. Alfa Kilo Pad 3, limpa à direita, o Rio 5973. No livre decolagem de sino zero, viando calmo. Decolagem no zero, gol, no sino. M6225, cancelada a restrição de altitude e velocidade na posição pelo, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 7, está autorizado o procedimento e ele é posição no 0, reporte estabilidade. Gente, vai descer para 2.000, estado 1.0 no 7, autorizado o LS da 1.0, sem restrições de velocidade de 6225. Paulo 961 no decolador 21, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Ele Salvador, bom dia, gol 1961, saída da El. Bom, 1961 no contato radar na decolagem, sabia saída da El para o nível 360. Da El para 360. 865, adicione identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1097, vou na proa de posse para interceptar a chegada ponta. Voltando para o 040, na proa de posse, vamos considerar as restrições. Vou no 865, desça para 4.000 pés, está autorizado manter a presente velocidade. Está cancelada a restrição na posição bom, ficou no 865. Estabilizou na final DLS, acionar 6225. Acionar 6225, complexo acionar chame torre 1895. 895, 6225. Salvador, bom dia. Oceaner 6225. Direto na Delta. Oceaner 6225, cheque trem livre pouso no zero, vento variável em 2 nós. Livre pouso no zero, 6225. Gol 1961, no chame o centro Recife, 1251, na perna 13395. 1251, 13395, bom dia, gol 1961. É 225, Solos 25, livre direita, taxinha via Alfa, Juliette até o gate 07. Direita, Alfa e Juliette pro 07, 6225. Todo mundo, 1865, informe a velocidade indicada que mantém. Agora vamos acelerar para 309. Está autorizado manter 3009, informe quanto necessária a redução. Afirmo, Gama 865, quando for interessante para a senhora, a gente está de voadora. Seu de pena inicialmente, Gama 865. 1093, acione identificação, desça inicialmente para o nível de voo 170, desça via chegada bomb, ajuste 1017, reduza a velocidade para 2409 e informa que é o número 2 na aproximação. O 1093 informa o tráfego 10 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, um Boeing 738, passando nível 140 em descida. Está autorizado descida até o nível 150. Bom, no 093, desça para o nível 120. Bom, no 093, preparação para o sequenciamento, curve à direita, proa 230, seu limite a magnética 150 Sintra. Grau 9972, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 050, ajuste 1017. Via o geral 9972 para 5000, seria possível projetar a Goldora? Tenho perfil inicialmente do grau 9972. Bateando, aguardando. Golo 759, acione identificação. Inicie redução para 2409, ajuste em Salvador no 017, desça via chegada Belo para o nível 130. No 093, desça para o nível 050. Gol 1759, desça para o nível 060. 060, Gol 1759. Paulo Salvador, bom dia, Tocinho. X8, estamos 0, curva à esquerda, proa 230. Limite a magnética 120 de Simbra. Esquerda 230, limite a magnética 180 de Simbra, Gol 1860. 120. 120, Gol 1860.